1218, agora com a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Entre o trip 5218. Salvador, boa noite, o trip 5218, estabilizado no ILS. 5218, muito boa noite, hoje o dia altímetro na 0 no 6, repórter baixar travado. 5218. Usar o 1403662. Vamos ver nesse seu push? A gente tava aguardando o operador de finger aqui no 62 agora. Tirou e estamos iniciando já. Ah, tá, gente. Estabilizado. 2000, ajustado, por onde não? Nós vemos pra frente. Solo 1, 2, 1, decimal 9. Mete, mantém a posição. O 3258. Mantém, 3258. Solo, volta 04. Na 04, 7, alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, como é que está? Solo, Salvador, azul 401, para o táxi POB de 1, 1, 6, autonomia 3 horas e 30 minutos, apenas liberam preço. Gente, o azul 4071, no 30 táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 6. Autorizado táxi na ponte de espera da 1-0, via Índia, Alfa, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste ao time 0, 1 no 6, azul 4071. Tá livre, é pode estar. Para o táxi, eu chamei 6390, está com 1 no 37 no bordo, alternando Natal, 3 horas e 20 de autonomia. Gente, eu chamei 6390, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio, Índia, Alfa na ponte de espera, chamei a torre, em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Ajuste no 0 no 6, vai fazer o táxi via Pátio, Índia e Alfa, 2 no 6, 3 no 0. Azul 4071, pronto, ponto espera, 5-0. 4071, no visual com tráfego na curtíssima 1-0. Visual com tráfego na curta final, azul 4071. Gente, após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0, azul 4071. 5218, sala 51, livre à direita e chame solo. 1121, décimo 9. 1219, ATP, 519. Solo, boa noite, 5219, liberou. Boa noite, 5218. Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Solo Gol 989 para o táxi. 101 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia. E a perna caminha só um momento para confirmar o pé. Solo, vamos para o táxi. 5218. Pátio 1 no remoto na 3. Vai reportar antes da Juliette, ok? Reporta, pode ser ótimo. Agora confirmar o POV do 1889 é 61. É a única alternativa? Alternativa, Campinas, 341 de autonomia. Sim, taxi até através do 062, o Gol 1889. Até através do 62, 1889. 48, uma milha por cento, 7 km. Juliette 6748, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 1139. Livre pouso, 6748. Azul 4071, na decolada 53, chame controle, 120, decimal 8. 208. Departure Azul 4071, is on 1300. Roger Zulu 4071, radio contact, climb to level 360 under dial departure. Dial departure up to 360, Zulu 4071. Trip 5218, mantém a posição da Juliette. Gente, 6310, após o pouso do Boeing do WebJet, autorizado a linha E mantém cabeceiro no zero. Após o pouso do WebJet, a linha E mantém no zero, 6310. Que posição aqui, o Gol 1889? Confirme. 1889, mantém através da linha 2? Afirmo, mantém, eu prossigo como número 2. Após o táxi do TAM, do WebJet, está autorizado, prosseguir como número 2. O Gol 1889. No ponto de espera vai chamar a torre em 1118, decimal 95. O ajuste no 0 no meio. Ok, 1895, autorizado, continuar no táxi, Gol 1889. Não, negativo, vai prosseguir como número 2. Após o Airbus da TAM, está autorizado até o ponto de espera. Ok, após o TAM, autorizado, 1889. Salvador, até 3858 para o táxi, tem 1.4 a bordo, 3 horas e 30, alterna a Alfa. Tensão 3858, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chame a torre em 1.8.95, ajuste no 0.16. Índia e Alfa, quando pronto, no ponto de espera, atenta em 3858. Noite, observe o Boeing da Gol após o ingresso de Juliette para a remota 1 a 3 do Pátio 1. Remota 1 a 3 do Pátio 1, caminho do Gol, 2 da noite. 1748, seu solo aos 56. Táxi à direita, pode manter minha escuta via Alfa, chamei São Juliette. Alfa, São Juliette, 1748. Livre decolagem, é um turno 1-0-0 graus, 1-2-9. Decolagem mesmo. Autorizado, né, manter 3858. Ali mantém, foi. Decola 59, controle 208. 208, 6310. 6748, 6748, autorizado, esquerda, portão 5. Esquerda, não. 50, saída PUCA. 350 na PUCA, Ocean Air 6310. Oito, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, livre decolagem. 3858, iniciando. Instalador, boa noite, 89, ponto de espera da 1-0, pronto. Sente autorizado a alinhar e manter pista no zero, observando a corrida da aeronave que está na cabeceira. Aqui está autorizado a alinhar e manter na 1-0, boa noite, 89. Zulu 4071, call now receive sent on frequency 125.1. If unable, 13325. Bye bye. 251, 3325. Decola ao 01, no controle 20, o decimal 8. 08, boa. Controle 3858. 358, contato radar, sobe ao nível de voo 370, sai da Momo. Mando 370 na Momo, 3858. Abrigo decolar, 100 graus, 1 do Aranha. Abrigo decolar com boa noite, de novo. Tchau. 1-3, isso ali, se abaixar o trabalho. Completa final. Cheque pré-pouso, torre, frequência 118, decimal 95. Bom pouso. 1895, boa noite. Torre, boa noite, Sané 63, 1-3, 3 milhas para externo, baixar o trabalho. A gente continua a aproximação, vai autorização de pouso. Olha lá, 04, controle 208. 208, boa. Sua boa, 103. 1889. Boa noite, 89. Contato radar, sobre o nível 360, saída da EL. 36 da EL. Controle 6310 da Oxané, pode voar direto a Aracaju? Aguarde, 6313. Certo. O 6310 chama agora Recife, na frequência 12545, secundário 12685. Não consegui entrar em contato por telefone com o 6310 e solicita a Flor de Aru. Ciente, 6310 chama Recife 12545, 12685. Segundo 216, passa a escuta da torre, por favor, 18 decimal 95, aguarde cópia, 1 minuto. 104, formação Alfa. Ajuste 106, passa e escuta a torre 18.95, por favor. Guarde cópia 6313, solo 08, táxi Alfa, chame antes da Juliette, também escuta. Alfa vai chamar antes da Juliette, 6.13. O 5.2.163, pronto, cópia. Autorizado, Aracaju, nível 190, via Golfo 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, depois voa Aracaju, aciona 5021, controle 20.8. Correto, chama para acionar. 604 para cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesuruno 9. Decola da 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Frote. Aciona 5023, controle 20.8. Noite Stan 3305, desta nível de voo 050, chegada Mari. Desta 050, chegada Mari, Stan 3305. Senhor Salvador, boa noite, total 9907 com X-Ray. Voo 9907, desta para 4000 pés, ajuste no 06, chegada Bonf. Na Bonf 4000, 9907. É, não, negativo, é 1208. Salvador, azul 4235. Azul 4235, desce ao nível de voo 060, chegada Bonf. Para 060, chegada Bonf. Sim, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado, Guarulhos nível 360 via Brígia, Pesuru no meio, Belo Horizonte, decola da 1-0, curva direita, saída é a da Euleda e depois voa posição Bridge. Aciona 5027, controle frequência 20 desse 18. Informativo, chame para acionar.